vitorioso na guerra, a cabeça dos muçulmanos toda erguida, o islamismo voltou a ter a força e mostrou para o resto da região a força do Islã, e começaram a entrar no Islã muita gente. Entre eles, mentirosos e hipócritas como Abdullah ibn Ubay. O Abdullah ibn Umayya, ele entrou, mas ele escondia a verdade, sabe? Uma palavra em árabe que se chama taqiyya, é você esconder a verdade e falar outra coisa. Tem um tipo de muçulmano que usa ainda esse tipo de taqiyya. Isso é hipocrisia pura, mentira pura, maldade pura. Você esconder a verdade e falar outra coisa. Quando Abu Sufyan voltou para Meca, chegou em Meca e recebeu a notícia, ele fez um juramento que ele não ia tocar na água até vencer o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. Voltou então para tentar recuperar o que havia perdido na guerra, não conseguiu nada. Dormiu na casa de um judeu, o máximo que ele conseguiu é matar duas pessoas de moradores de Medina. E na volta deixou muita comida para, porque os muçulmanos foram atrás dele, em busca dele para vencê-lo. Ele deixou muita comida no caminho para deixar a caravana mais leve, para que ela possa correr mais. Depois disso iniciou-se o que existe até hoje, que é o rancor interminável dos judeus. Nunca pense que isso vai mudar. Isso existiu desde a época do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam e vai existir até o fim dos mundos. O rancor dos judeus não acaba para com os muçulmanos. Eles então viram a união dos muçulmanos e começaram a fazer as futricas dentro de Medina para criar caso, para iniciar uma inimizade com o mensageiro que havia feito pacto, se vocês estão lembrados, pacto com eles para que ninguém atacasse ninguém. E as futricas começaram e o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, foi até eles, conversou com eles para que respeitassem o pacto e disse para eles: se vocês se tornarem muçulmanos, vocês vão se salvar. Se vocês não se tornarem muçulmanos, vai acontecer com vocês o que aconteceu com os coraixitas. A arrogância deles foi enorme também dos judeus e disseram: vocês lutaram contra os coraixitas que não tinham nenhuma habilidade na guerra, mas se lutarem contra nós, vocês verão a verdade. Isso é como se fosse o início de uma guerra, como se eles estivessem declarando a guerra contra o Islã. Mesmo assim, o mensageiro guardou a ira dele, não quis retrucar, eles continuaram insistindo, até que aconteceu a famosa história que todos conhecem: uma mulher muçulmana, com a vestimenta islâmica, com niqab no rosto, foi ao mercado comprar algo. E um judeu começou, de alguma forma, a mexer com ela, e pediu que ela tirasse o niqab dela, e ela resistiu e não tirou o niqab. Quando ele foi, de alguma forma, com a maldade natural dos judeus, com a maldade natural que eles foram feitos e que existem até hoje, rapaz amarrou a parte de cima da roupa dela com a parte de baixo da roupa dela, para que quando ela levantasse, uma parte puxasse a outra. E isso aconteceu, e o corpo dela apareceu no mercado. E os muçulmanos da época tinham ciúmes das suas mulheres e de qualquer irmã muçulmana. Um muçulmano foi então e matou esse judeu que havia feito isso. E os judeus se reuniram e mataram o muçulmano e entrou-se em choque novamente. O que eles queriam aconteceu e iniciou-se a inimizade e a guerra dentro de Medina. O mensageiro então isolou esses judeus num determinado lugar, até que eles precisaram pedir socorro e pediram socorro para o líder dos hipócritas, que é Abdullah ibn Ubay ibn Salul, que pediu intercessão por eles. Não, vamos aliviar um pouco. Aliviaram um pouco, mas mesmo assim o mensageiro expulsou todos eles de Medina. Permaneceu em Medina, ao próximo de Medina, um único judeu, um maldoso judeu, Ka'b ibn al-Ashraf, rico, morando numa casa, uma fortaleza que ninguém conseguiria entrar, e ele era poeta e usava a poesia dele para difamar as muçulmanas. O mensageiro então fez uma declaração para os sahabas: quem de vocês mata esse Ka'b ibn al-Ashraf, pois ele está fazendo mal para a nação islâmica. A missão foi dada para 5 companheiros do mensageiro Muhammad, num trabalho secreto que eles fizeram, conseguiram com muita sutileza tirar ele da fortaleza dele e mataram ele. E foi dessa forma que o mensageiro deu mais uma regra do jogo para nós todos, muçulmanos, quando a questão é judeus. O que não vem com bem tem que ser na força. Ninguém se iluda que pactos, conversa, regras, leis servem para os judeus. Não serve. Para eles, somente a força. Ou, quando não serve os pactos, terá que ser usada a força. Essa regra, infelizmente, foi esquecida há muito tempo por nós e fomos derrotados muitas vezes por causa disso. Essa conversa tem sequência, inshallah, na semana que vem.